venga con dientes que sea de fea. Estamos aqui mais a Zé Bacá. Aqui é Joel Suki. E... O cara tendo uma convulsão, né? Aqui é o Jota. E o programa é tão inocente quanto sentido horário e anti-horário. Que isso? Pois aqui é o Telos e mais uma vez esses bichos são uns fuleiragens e não me contaram qual é o programa. Ah, mas aí dentro. duas semanas, mano, avisando esse bicho. Mano, o Manel tá tendo Alzheimer, né, cara? Tá até uma lista dos 50 programas. 50 próximos casts aí, Manel, olha aí. Tá? Não tem nada não, mano. Para de mentir, mano. Vai te cascar. Não tem nada não, ó, velho. Tá arrendando a cara desse bicho. Mentira, porra. O cara fez um cronograma não detalhado. Cara de vocês não treme não, hein, mano? O programa é de TV, mano. É de mentira, não. E eu sou o Neto Maru e nesse tempo eu ainda acreditava na inocência. No episódio de hoje, vamos falar sobre os programas de TV. Inocentes. Naquela época que a TV era inocente e pura, ou não era e a gente não percebia, né? Ou não, pô, exatamente. Sim. E pura, ó, tá ali. E vamos lá para os e-mails. Veio. Vamos para mais uma semana de dois jogos na caixa. Vamos lá, que essa semana teve coisa pra baralho, né? Pois é, né? Quais são os recados que a gente tem nessa semana? Primeira, que a gente sempre lembra, né, o pessoal? Sim. É acessar as mídias do Azileitor, né? O azileitor.com.br, né? Que é o site de onde surge tudo do Azileitor. Sim, inclusive tem gente que nem passa pelo site, né? É, mano, deixa de ser filho da puta e acesse o site aí. Aliás, você não precisa nem acessar, mano. Bote só ele como sendo a página inicial, né, do seu navegador de internet. É, mano. Você não precisa nem acessar, você só configura lá pra toda vida que você abrir o seu navegador, ele já cair no azileitor.com.br, já ferra a sua parte. Inclusive, isso aí é uma estratégia zona boa, né, meu? Onde o cara tiver, o cara faz essa parada aí, né? Bota o Azileitor como página principal, né? É, então, se você frequenta Lan House no seu trabalho e tal, faça isso aí. Na faculdade, né? Pode botar e tal. Pois é, pô, eu fazia isso aí direto quando eu estudava na faculdade. Todo computador que eu passava alterava a configuração. Agradecer também ao pessoal que foi ao evento da Saraiva do God of War, né, cara? Foi foda lá. Isso aí a gente tem que agradecer porque a galera lotou mesmo. Apesar de ser um dia complicado, né? Muitos ouvintes vão dizer, porra, vocês fizeram o evento véspera de feriadão e tal, tava muito bêbado, não deixaram entrar no shopping. Mas quem conseguiu entrar, né, lotou, teve número razoável de pessoas que ficaram em pé, mas valeu a pena, né? É, a gente tava um pouco tímido ali no começo, mas depois, né, o bate-papo rolou tranquilamente, né, cara? Teve aquele tumultozinho no começo e tal, mais gente do que os lugares comportavam, mas deu tudo certo. É. No final, teve uma chibatada de sorteio de brindes, né? Pois é, mano, e uma parada foda ali que a galera trouxe a arca, né, mano, do God of War. Caralho, você que não foi, bicho, perdeu, porque a galera da produção, do pessoal da S1 Produções, né? A S1 e a Saraiva, cara, estão de parabéns, porque tu é louco, cara. Ficou uma ambientação foda, mano. Os ouvintes que nunca jogaram, que jogaram God of War, o Kratos tem uma arcazinha onde ele puxa o poder, né? Aumenta a mana dele, mano. É. Os caras arranjaram uma parada dessa em tamanho real, mano. Caralho, quando eu cheguei lá, o Vala, meu Deus do céu, o que é isso? Não é arcazona, doido, cara. E a gente sorteou muito brinde, essa é a vantagem, né? O pessoal, porra, não sei o que e tal. No começo aqui é tumulto, lotado, muita gente, mas no final teve sorteio de brindes, aí todo mundo ficou alegre, né? O pessoal levando vários artigos aí do God of War. E então é isso aí, você que não foi, perdeu, vacilou, né? Mas tem as já fotos aí, né, cara? Pois é, tem as fotos pra você curtir no Facebook, já sabe, né? Todos os nossos eventos normalmente tem brindes. Tem tem uma galera legal, então não percam, né? Não, pois é, e tem um vídeo também, mas quem sabe um dia a gente edita esse vídeo aí, né? O vídeo foi gravado em HD, né? O bicho pesado que são uma porra, mas... Tá na fila, né, aí dos editáveis. É. E a gente continua também com a nossa campanha, né, de indique o Azileitor para 7 amigos, né? Sim, cara, a galera tem que indicar, né, cara, pra gente aumentar a audiência e tal. Mas... a gente tá notando que o número de downloads e audiência realmente tá aumentando, né, a cada dia mais, mas continuem aí divulgando e fazendo a marca Azileitor ser cada vez mais conhecida, né? Exatamente. O negócio é espalhar, né? Espalhar a palavra. Né? É, o negócio é alguém fazer uma tatuagem, né, com a logomarca do Azileitor ali. Aí eu digo que a parada engata. E vamos para as vaziladas! Sem vaziladas, né? De vergonha já cumpriu a cota do mês, né? E... primeiro e-mail, Dom Folone, analista jurídico, Blumenau, Santa Catarina, 41 anos. Olha aí, bicho, cara. Pode dizer que o nome deles é até agora um dos mais massa que a gente deu aqui. É o Dom, né? É o Dom. O Dom Folone. Tu sabe que ele tá na época certa, né? Porque o cara que tem o nome de Dom é nessa faixa, 35, 40 anos, é. Né? Pois é. Porque quando ele era garoto, não era Dom. Dom não tinha o impacto que tem hoje em dia, né? O Folone Júnior, né? O nome dele. É, o Folone Filho, né? Tem cara de Folone Filho e tal. Agora o bicho é o Dom, né? Vixe. É, agora ele é o fodão. E ele é analista jurídico, né? Agora o bicho trabalha despachando aí com os desembargadores e tal. Ninguém mais pode tirar onda com ele, não. Venho elogiar o cast sobre vergonha e contar a situação ocorrida comigo e que certamente merece ser mencionada. Em 2006, sofri um pequeno acidente, o que ocasionou fratura e torção no cotovelo direito. Cara, torcer um cotovelo é... é curioso. Esse bicho devia estar dançando break, não? Fazendo passinho do robô, né? Fui encaminhado ao hospital para iniciar o tratamento e foi necessário recolocar o cotovelo no lugar, caralho. Puta carinha, mas eu nem li o resto, mas já me deu uma agonia, mano. Eita, porra. Que merda. Eu me lembro aquelas cenas dos filmes da Guerra do Vietnã, que o cara pede pro cara morder um pedaço de pau, se liga. Não, bota o teu cotovelo no lugar, mas morde essa tala aqui. O cara dá um puxão no braço dele, né? O que só pode ser feito com anestesia geral, caralho, bicho. Aí sim, aí se justifica, né? Fiquei alguns minutos desacordado e quando acordei o cotovelo já havia sido colocado no lugar e o braço estava enfaixado. Bastava esperar até o dia seguinte para que o local desinchasse para realizar a cirurgia. Ao acordar, a enfermeira disse que eu poderia passar a noite em casa e meus parentes já estavam na recepção para me buscar. Achei ótimo, pois uma das coisas que mais me apavorava é passar uma noite no hospital, caralho, bicho. Eu vou dizer que eu e o Dom tamo junto, viu, mano? Porque o hospital ali, o cara passar a noite é foda, mano. Mais do que depressa, eu me levantei e caminhei quase correndo até a recepção. Tu vê a alegria do cara, né? Não, pô, tu tem que passar a noite em casa, o cara com aquele camisolozão já saiu correndo, né? Entende? Com a bunda aparecendo. Essa cena aí é clássica. Passei por um corredor onde havia cerca de 20 pessoas sentadas e aguardando atendimento, caralho. Pô, isso é normal, mano, Brasil, né, então... Quando era pouco, mano, só 20, mano. Pra essa hora da madrugada, tá tranquilidade. Quando estava na metade do corredor, eu vi a enfermeira me chamando. Me apavorei e pensei, vixe, ela se enganou e eu vou ter que ficar aqui. Acelerei o passe, ela também. Perseguição em hospital é clássica, viu? Começou a me chamar e eu ignorei. Tinha que chegar logo à recepção e ir embora. Não consegui chegar, estava meio zonzo por causa da anestesia. E ela me alcançou. A parte vergonhosa da história vem agora. Não, ela não vinha dizer pra eu passar a noite ali, mas sim pra avisar que eu ainda estava usando a roupa do hospital. Aí pra gente que tá com o pé de fora é fácil notar, né? Que o cara tá com a bunda aparecendo e tal, mas o cara naquela euforia nem sente, né, velho? É, todo anestesiado e tal. O pior é que eu havia passado por todas aquelas pessoas que estavam no corredor. Eu olhei pra trás, todos estavam olhando pra mim, meio surpresos, pareciam pesadelos. Ele disse que tinha um cara aqui que deu uma piscada pra ele. Aquele bobo aqui entre parênteses pra gente não ler, né? Porque o cara deve ser casado e tal. No mais, parabéns pelos 101 programas e sinceros votos que estes programas se multipliquem. Por mais algumas centenas. Caralho, fazer 100 mil, cento e tantos episódios. É, quem sabe, né? Vai que a Apple lança um programa que edita podcasts na velocidade do pensamento, né? Então... aí, ou então o trabalho chinês é legalizado no Brasil, né? A gente pode contratar de rodo, pois aí é. Também dá certo. Mas enquanto isso, leremos aqui o e-mail do Pedro Lobo Negro. Caralho, 24 anos, idade perigosa, né? Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, pessoal do Asila. Ouço vocês tem uns 6 meses, mas este é o primeiro e-mail que estou mandando. Conheci o Asileitor por acaso, digitando no Google podcast sobre Yu Yu Hakusho. Achei o site. Olha aí, pô. É, pra quem duvidava que o Yu Hakusho tinha um potencial, ganhamos um ouvinte, né, por causa disso. Pois é. Achei o site de vocês e daí não parei mais. Já ouvi todos os episódios e acompanho sempre toda semana. Já fiz até uma comprinha no link da Saraiva de vocês. Olha aí, esse logo foda, né, meu? Puta, velho. Ah, se todo ouvinte fosse assim, né? Aí é o ouvinte da semana, né? É, ouvinte da semana. A gente vai criar esse quadro. A partir dessa semana, o Pedro Lobo Negro mande sua foto aqui pra gente poder postar como ouvinte da semana. Bom, sobre o último episódio, o episódio 101, isso é uma vergonha. A gente devia ter feito um trocadilho com Boris Kazoy, né? Vendo agora. Pois é. Anos atrás, quando eu fazia pré-vestibular, tinha uma professora de biologia muito louca. Um professor de biologia muito louco. O cara era mega empolgado e tal, fala alto, andando de um lado e pro outro, e no meio da sala de aula ele tava falando sobre alimentos que continham muita glicose. E tava dando alguns exemplos lá. Aí, por exemplo, a beterraba tem muita glicose. O não sei o que tem muita glicose. E na empolgação da aula ele falou: até o espermatozoide contém glicose. aí foi empolgação, porra. E como é que ele sabia disso aí? Aí agora vem o X da questão. Foi quando uma patricinha chata, que falava muito no fundo da sala, soltou a seguinte pergunta. Não é possível que ela fazer essa pergunta aí, velho. Não, tem que fazer, porque aqui envolve negócio de saúde, né? Os caras estavam na audiologia, né? É. Mas, professor, se o espermatozoide contém glicose, então por que ele não é doce? Isso daí é putaria. Aí sim, viu? Aí... aí essa é, daí... É atrapalhão. A alegria total, da viu? Semana. Pô, tá doido, isso aí foi Cine Band Privé, mano, né? Atrapalhões não. A turma inteira virou para trás e um breve momento de silêncio, e em seguida todo mundo caiu na gargalhada. A mina ficou com a cara de poker face, sem entender nada, né? Até porque a galera sacaneou, mano. Pois é. E, inclusive, eu vou apoiar essa menina aí, porque isso é uma sacanagem que acontece nas salas de aula, papo. A criança tava com dúvida, né, e tal, aí. É. Foi tirada dela e o pessoal escrotizou a menina, né? Pois é, os caras fazendo bullying aí com a menina aí, do espermatozoide aí. Bicho, sacanas, mano. E do meio lá da algazarra e tal, o pessoal gritando, ele pôde ouvir o professor falando baixinho: fulana, eu não sei responder a sua pergunta porque nunca provei. O professor também é escroto, né, mano? Não precisava o professor dizer um negócio desse, bicho, só pra deixar sem moral, mano. Aí, depois disso, aí sim, a menina ficou sem graça e frequentou o cursinho só por mais uma semana após a trollagem na sala. Olha aí, até o colégio perdeu um aluno por causa dessa escrotidão. Pois é, deixa a diretoria saber isso aí. Não que a gente desencoraje a algazarra em sala de aula, né? Até porque aula sem bagunça não tem futuro, né? Mas o pior era segurar a risada quando a lanchonete, meus colegas bebendo refrigerante, vinham ela falando: docinho, hein? Você é cara de cara mesmo. Né, o pessoal fazer escrotização. Puta que pariu. É, mas se a nossa querida amiga de Belo Horizonte está ouvindo esse cast, isso aí acontece em toda a região do país. Se fosse aqui no Ceará também, era essa mesma escrotidão aí, o pessoal ficava ligando no celular dela só pra falar: docinho, não sei o quê. Próximo e-mail é do Eduardo Vicente, de São Paulo, 31 anos, gerente de TI. Eu tinha 16 anos. No quintal do fundo da minha casa que morávamos, tinha duas casas que estavam abandonadas e prestes a serem demolidas. Às vezes eu utilizava dessas casas abandonadas pra juntar a galera e jogar RPG, ou até mesmo ficar de bobeira. E aí o cara não foi esperto. Tu sabe antigamente quando eu jogava RPG com a gangue do Luiz ali, o pessoal tinha esses projetos de invadir alguma casa abandonada pra poder jogar RPG. Já que teve aquela época da caça às bruxas, né? Os RPGs, todo RPG era cor do demônio e tal. É. Ninguém queria nas suas casas, né? Teve uma vez que eu e uma amiga e mais um casal de amigos combinamos de jogar uma sessão de vampiro. É mentira. Dois casais invadindo uma casa abandonada e os caras vão dizer que vão jogar vampiro, mano. Eu digo logo que desse ponto da história pra frente, eu já fiquei com o pé atrás. Eu, como não sou bobo nem nada, programei a jogatina para um dia que não tivesse ninguém da família em casa. Ele também separou a cachaça, com certeza. Obviamente, minha intenção não era jogar RPG. Aí, eu sabia. Ixi, é o estrategista mesmo esse vídeo aí. Eu também vou concordar que o Eduardão aí, bicho, é dos meus. Enfim, estávamos lá bebendo vinho, jogando RPG, conversa vai, conversa vem. Até que eu levei a minha amiga para um canto e meu camarada levou a mina dele para o outro. Olha aí a putaria conversando aí. A essa altura nós já tínhamos bebido umas 8 garrafas de vinho. Porra, peraí, mano. Porra. Tá. Os caras lá, puta que pariu, hein, Eduardo. Meu amigo, você bebe 2 garrafas de vinho brincando, hein. Tá de parabéns, viu, Eduardo, Eduardozão aí. E supondo que as colegas dele também beberam 2, né? Pois é. E tu sabe que a ressaca de vinho, meu irmão, é poderosa. É pior do que... Mas beleza. A roupa solta, todo mundo pelado, a mulherada bêbada gritando igual louca. Até que a minha avó aparece e pega todo mundo. Tá isso aí. O detalhe é que justo nessa hora a posição de uma das meninas se encontrava não era uma das mais favoráveis. A velha ficou doida. Logo em seguida apareceu minha mãe e meu irmão, que nessa época tinha uns 8 anos, voou em cima de uma delas. Não, isso aí é que literalmente é uma putaria no amplo sentido da palavra, né? Minha mãe tirou meu irmão pequeno de cima de uma menina, colocou. Foi uma confusão. Lembro de ter ido para o meu quarto vomitado essas 3 vezes. O detalhe é que minha mãe disse no dia seguinte que encontrou 11 garrafas de vinho. E eu só lembrava de 8. 11 garrafas, olha aí, velho. Não, o Eduardão aí tá de parabéns, porque nessa vida o cara tem que fazer dessas coisas mesmo. Minha mãe horrorizada falando com meu tio, que também gosta da putaria, sobre tudo. E meu tio dando a ela conselhos do tipo: rapaz, da próxima vez não atrapalhe, não. Aí, o tio do Eduardão aí é o bicho, é o que entende, viu, mãe? Não, e o massa é que o cara sempre é um tio escroto desse, né? Não é com o filho dele, ó, ele quer que o negado, o sobrinho, bote pra fuder mesmo, tá certo aí. Inclusive, nós estamos esperando e-mails do tio do Eduardo, né? Aí com as histórias dele também. Pois é, eu vou chamar o tio do Eduardo pra gravar, né? Porra. Valendo! Vai imitar o Gugu, é? Cegueira, cor de cabeça, é? Teu... É a Xuxa ali, mano. O pacto ali. Se lembrei agora do Rafinha Baixo falando. Diziam que se você tocasse o CD da Xuxa ao contrário, o demônio cantava. Pra mim não precisava tocar ao contrário. CD da Xuxa tocado normal. CD da Xuxa tocado ao contrário. É, mano, isso é verdade, mano. Tu vê o nome das Paquitas, mano. Paquita, quer dizer que é um pacto, mano. Tu levantou um ponto importante, mano. De aí, que diabo, onde é que vem esse nome Paquita, mano, mesmo, é, né? É, mano. Se fosse Xuxete, que... alguma Xuxa. Porra assim... Xuxa, Paquita não é por causa do parque, não? Que parque? Que parque demônio? Que mano é parque, mano? Que ah, não a parque, Xuxa, não, mano. A Xuxa era tipo Xuxa Park, não? Lembra do Xuxa Park? É, mano, é? Xuxa Park. Isso aí é da lá. Eu lembro do Xuxa Park. Ah, mas isso aí do Xuxa Park é, né? Porque a Xuxa já era namorada do Pelé, é, mas eu acho. Foi muito tempo depois. Mas o que eu tô dizendo, tipo assim, talvez a intenção dela já fosse essa, entendeu? Sei não, hein? Não. Então, não, o programa dela era meio uma bagunça, né, cara? Assim, de tipo, não tinha uma organização bem do que era. Era. Não, não, não. Vamos divertir, criança. Totalmente. É, bem organizadinho, mano. Tu é doente, é, mano. Era tinha o começo, meio e o fim, mano. Que o... Ele é quem foi que morreu, o Dengue, eu acho. Aí, inclusive, tem esse problema aí, mano. O Dengue? Como é que além... Pois é, mas além de botar o nome de Paquita, mano, como é que o nome do inseto lá era o Dengue, mano? O Dengue, ó. Mosquito da dengue. Eu não lembro desse dengue aí, não, viu, menino? Tu lembra do dengue, não, tu? Lembro não, ó. Pera aí, que eu vou refrescar a tua memória agora. Eu vou refrescar a tua memória. Ele vai trazer o remédio pro Alzheimer do Mané. Não, velho, o dengue ali, velho. Pelo amor de Deus, velho. Todo mundo lembra do dengue, velho. Que aí, dá uma olhada nele. É mano. É feio, ó, mano. Tem pariu. Então a Xuxa tava prevendo que ia aparecer a dengue, ó. Então também aqui a foto do primeiro CD dele. Dá uma ligada aí. É, pô, o bicho era famosão, mas esse daí é a versão quando ele gravou o CD sertanejo dele. Ah, eu nunca gostei do programa da Xuxa, mano. Vou dizer logo aqui. Cheira, mano. Tu assistia todo dia, mano. Isso, cara. Passava Caverna do Dragão, cara. Assistia é essa merda gostava? Todo dia. Não, Caverna do Dragão o cara assistia, mas... Mas era no programa, acho, como assim? Eu, antigamente, o que definia se eu gostava do programa ou não? Era o que passava nele. É, o programa em si era um saco, não, cara. Ficava mudando direto, mano. Deixa de mentir. Nossa, assistia. Tá merda, mano. Tu quer bem dizer que tu nunca ensaiou aquela parada de um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você? Esse nossa. Esse sim. Eu não lembrava disso, cara. Isso era muito bom. Eu mesmo, meu cachorro, minha avó, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, eu tinha pedido pra vocês, Xuxa. Inclusive, uma figura pra galera aqui de Fortaleza, do Ceará, né? Eu tenho uma figura aqui que é a Xuxa Cearense, né? Quem é que lembra aqui do time aqui da Xuxa Cearense? Ah, mas é um programa infantil, mas a Xuxa Cearense, ela foge do contexto, mas de inocência. A galera do 22 frescando, né? Xuxa Cearense. Olha o comentário do cara, a galera do 22, ó, frescando. Se ele falasse o nome do canal, o pessoal não ia saber. Ainda mais vai dizer só o número onde fica o canal aqui na região. Aí, fudeu, cara, ninguém vai saber o que é. Ah, vai, pô. O Bambu Luar, quem lembra do Bambu Luar? Só tu, cara. Bambu Luar ali, mano. É isso. Luar, mano. O Bambu Luar, me lembro que era alguma parada que tinha a ver a Angélica. Do que é que se tratava, eu não me lembro. Só tu que é antiga assim, viu, mano? É aí dentro, bicho. Bambu Luar era a novela, mano, que tinha a Angélica e tal. Inclusive, a TV Globinho surgiu aí, mano, no Bambu Luar. Era o quê, pô? Era uma novela ou era uma minissérie? Não, era uma mini novelazinha que passava de manhã. Sendo que dentro da novela, passava os desenhos. Passava o Dragon Ball, passou porrada de coisa. Era nesse bicho aí que tinha a garrafinha. Acho que era. A garrafinha. Não, eu odiava esse bicho, mano. É, mas tinha um colega meu que o apelido dele era Garrafinha, mano. Era fixo uma porra e usava um fundo de garrafas. Só me lembra da música. É a Garrafinha! Pá, foi tipo, pá. Eu já vi isso, mano. O cantor tava melado. Mas era um programa bom, mano. E pra época, né, era bom ali. Caralho. A Garrafinha era bom, Joel. A Garrafinha não. O programa que passava o Dragon Ball. Ficava esperando Dragon Ball direto ali. Não sei porque, eu acho que nesse tempo eu estudava de manhã, cara. E agora, na minha cabeça, eu agradeço por ter estudado de manhã, cara. Agora eu não lembro se foi no Bambu Luau ou se foi na TV Globinho, que passou a primeira versão ali do Power Rangers. Na TV Colosso. TV Colosso, velho? Acho que foi também. Foi a TV Colosso. A TV Colosso ali foi a promissora desses vários desenhos fodas, né, mano? Essa merda, né? Depois que a Xuxa saiu do ar, mano, quem dominou a televisão foi a TV Colosso. Pô. TV Colosso é foda, mano, tu é doido. E ela não dominou de uma maneira só por dominar. Ela não dominou só porque a Angélica saiu, entendeu? Ela realmente foi muito boa, entendeu? Tu sabe que, inclusive, o senhor Pinóquio tá escrevendo a biografia dele. dos caras que mais influenciaram a infância dele foi o Jaca Paládio, né? Tinha esse cara lá. Já, cara. É mesmo, esse bicho aí é um dos mais comuns de todos. Viu? Eu achava engraçado a Priscila, mano. Durante muito tempo eu queria ter um cachorro da raça da Priscila, velho. Conseguiu não, né? Tu? Hã? Conseguiu não, tu? Não, cachorros são caros que são uma porra, mano. É, porque cachorro que falam geralmente são caros. É. vide aquele episódio do Pica-Pau, né? 5 pratas e um saquinho de juju, velho. Qual é que é a raça da Priscila mesmo? Cachorro falante, porra. Alguém aí nos comentários vai colocar, né? A raça da Priscila. Foda porque passou ali também o X-Men, mano. O X-Men ali era foda, velho. Ah, é aquela primeira versão do X-Men. A música zona era muito massa, mano. Quando começava aquele. Colosso era curioso porque ela era uma emissora de TV comandada por cachorros, né? Não, porque tu já imaginou o cara emplacar um programa deles? O cara chegar lá na diretora, rapaz, eu tive uma ideia aí de um programa matutino e tal. Uma emissora de TV todinha só com cachorros fantoches. Olha o outro, fantástico, mano, porque eu não pensei nisso. Era putaria, era aquele Paulo Paulada, né? O bicho vinha com. Ah, mas era Paulo Paulada Power. Paulo Paulada Power. Não, cara, porrete. Para! E o menino, mano, o Robert Val, o ladrão de chocolates, lembra tu? Putaria, eu me lembro do Gilmar, tu lembra tu? O Gilmar, que era tipo o boy lá da empresa. É, bragadozão. Priscila era apaixonada por ele, né? É o Gilmar, bicho. Gilmar é o que tem um boné. É, mano. Inclusive, se o Azeleito fosse a TV Colosso, o Theo Luzelli era muito parecido com o Gilmar ali. Bicho todo malaca ali, o cara procurando esse bicho dormindo e tal. É, e tem uma foto aqui que é Manel Total, mano, do Gilmar Manel, olha aí, ó. Olha aí, mano. Quem que tá vendo, ó, doido. É o Manel mesmo. Se o Manel usasse um chapéuzinho assim com a aba meio pra cima, mano, aí... O jogo do Master System, né, mano, do TV Colosso, mano. Não, tinha não. Tinha não. Esse Joel é drogado, ó, mano. Lógico que tinha. Aí tu tá viajando, viu, mano. O que é que ia fazer no jogo, diz aí? Ia passar os filmes, né? Ah, era estilo aqueles da Turma da Mônica ali, feito pela... FPS, é um FPSzinho do TV Colosso. FPS? O cara com a Priscila, né? Ah, mano. É, tendo bala, né? Primeira versão ali da Malhação pode ser considerada um programa inocente? Claro que não, mano. Claro que Malhação, sim, mano. Cara. O contexto da Malhação sempre não foi teu sexual, mano. É, não. Pode ver, sexual, mano? Sexual, não é? Primeira versão? Ou o que é que tu considera que difere o período da infância da adolescência, mano? Verdade, isso aí. Então pronto. Mas a primeira versão ali tinha o. Como era o nome daquele cara? É só porque tinha um gordinho, aí o cara alivia tudo, né? Não, botaram um cara gordo, tá beleza. O programa não é pesado, não. Ou é pesado, né, cara? Porque tem um gordo. Como era o nome do cara? O Macaúba? Como era o. Não, o Mocotó. Mocotó? A Mocotó não era gordo, não, era? Mocotó. É, mano, que é o André Marques hoje. E aquele bicho era gordo desde aquele tempo? Eu acho que não, hein? Eu acho que não era gordo, não. Era... Pois é, né? Não, o gordo que eu tô falando é ele, não, mas tinha outro gordo na nova. Pois é, né? Acho que era o. Mas eu acho que foi vazado do Joel, hein? Que isso? Não, tá doido. papo. Eu não disse isso aí não. Que... Negada papo, a negada descobriu foi no ar mesmo. A pessoa nem esperar os ouvintes não. O diferencial do Mocotó naquele tempo é que esse bicho era meio uma versão juvenil, né? Do Sérgio Malandro, e ele usava o cabelão. É. Que pra época era símbolo de rebeldia, né? Nossa. Já a pisada dele foi essa. De rebeldia. Cara, olha a foto do bicho, velho. Puta. É o símbolo de rebeldia da época, velho. E isso é um retrato de como aquele tempo era inocente mesmo, viu? Porque o... Vai pro cara ver como é a vida hoje em dia, mano. Tu botar uma criança de 12 anos pra assistir a Malhação daquele tempo, o cara vai achar light que só uma porra, mano. Cara, cadê o sexo? Pois é, meu cara, cadê o sexo, mano? Porque é que os caras aí lutam judô e ninguém quebra ninguém, mano? Viadagem é essa e tal. Era um light. Foi ótimo, que viadagem foi essa. O cara luta junto, não bate ninguém. Poleraia. Hoje em dia, a Malhação tem uma meninazinha lá que tem uns 15, 14 anos. A menina já tá. É, segundo né, filho, né? Ela tá levando lapada lá a noite todo dia. Aí eu já vi isso, mas que Malhação é essa? Malhação. É porque a Malhação retrata a cultura contemporânea, mas isso aí o cara não pode negar. É, tarefa. Mas é assim, cara, Malhação é, podia ser muito light pro pessoal de hoje em dia, mas tinha a maioria dos programas não era, entendeu? Se você for pegar programas antigos, era tipo assim, de manhã você tinha uma coisa balanceada, de tarde era uma coisa completamente louca, entendeu? Não, tu sabe, tinha... sabe que era o mais massa, mano, era a grade de programação da Manchete, mano. Que até às 7 horas o cara assistia o Yu Hakusho, aí colado no Yu Hakusho, mas começar o Pantanalzão. O Pantanal, ó, eu assisti, é, e eu me lembro, mano, que era uma parada tão invocada que era assim, mano, dava o intervalo do Yu Hakusho, né, aí entrava a propaganda do Pantanal, aí, né, já, é uma manchetezona muito doida, alguém nu correndo no cavalo. Daí era putaria, né, porque o cara terminava de assistir o Yu Yu, aí pá, dona beija, aí a Maitê Proença lá, andando nua no cavalo, e o cara, vixe, com certeza. Aí, mano, agora tá se lembrando dos programas, mano, agora. Pantanal, mano, não lembra, né, cara? Agora fala, não, o programa da Xuxa, Boloá, não, daí ele não lembra. Boloá, não, o nome é o mano, o programa que falou, Joel? TV Globinho. Não, Boloá, não, é alguma coisa. Boloá. Bambuluá. Agora a Manchete, ele foi promissora, mano, porque antigamente essa bicha passava programa da Mara Maravilha, mano. Mara Maravilha de shortinho bem curtinho, mano, no programa. E na verdade a Mara entrou pra substituir a Xuxa, né? A Xuxa que deu início a esse negócio de programa infantil, né? É, a apresentadora, né? Clube da Criança, né? O finado aí, Clube da Criança. Finado Clube da Criança. Eu me lembro ali do clipe do Curumim, mano, que passou na Mara Maravilha. Curumim, mano? Meus parabéns. Acho que estaria o cara assistindo o programa dela 5 horas da tarde, eu acho que era isso aí. E aí o clipe, mano, era a Mara Maravilha só de shortinho curto, com os peitos à mostra e tudo mais. E onde que tu assistia isso, menino? O Manel voado agora no YouTube aí, fazendo a busca. O cara assistindo, o cara... Eu tô ouvindo aí o teclado do Manel, mano, parece um metralhador. Que programa foi esse, mano, que tu assistiu no meio? Qual foi a... O episódio, né? A edição. Soletra Curumim, olha. Pois é, o cara assistiu o programa, o cara, oh meu Deus, o que é isso? Cara, não, mas isso é tudo da tua imaginação, cara. Não que existe isso aí, não. Não, mas eu me lembro vagamente de uma polêmica dessa aí. Mara Maravilha era até de menor, né? Parece. Aí eu não sei, não. Acho que deve ser, né? Que era bem novinha ela, mano. Mas o Clube da Criança, pra nossa geração, foi um programazão de base, mano. Passava muito desenho animado bom, né? Se tu assistiu qualquer desenho animado antes do meio-dia na TV Manchete, é Clube da Criança. Eu vi a foto aqui do Clube da Criança na época da Xuxa, mano, e a putaria, mano. Os ouvintes têm que clicar aí, mano. A roupa da Xuxa, mano. Caralho, mano. É, putaria. Não, tu se ligou no, na toupeira jamaicana aqui no fundo, mano. Olha dessa toupeira, mano. olhando assim, é, tudo assim. Esse daí é o sentido horário e anti-horário, com certeza, né, cara? É, essa é a visão que, os outros países têm nossa, cara. É, mas a gente tem que agradecer que você foi uma educação privilegiada, viu, meu pessoal do nosso tempo, mano. Hoje em dia, mano, uma senhora não apresentaria um programa, mano, nem pra faixa etária de 16, mano, com essa roupa aqui, mano. Essa aqui é puxada. E ela apresentasse algum programa, né, cara? Porque com essa roupa, apresentava de menos. Hoje em dia ela faria um, né? E na foto aqui, mano, o índio chega lambendo os beiços, ó, tá vendo? Esse índiozinho aqui no canto, esse curumim, ó, pronto. Aqui, do lado direito, no canto, né? Putaria. E o Batman aqui, mano, bicho, dando pinta, meio triste, ó, tá vendo aí, mano? Tá vendo aqui, ó, o Batman no fundo, atrás da Xuxa, é, mano, bicho, meio triste, sim. Puta que pariu. Agora um programa contemporâneo, mano, do Clube da Criança e tal, e que pra mim tem uma influência até um pouco mais positiva, era o... Calma aí, calma aí. Tu não acha essa influência positiva, cara? Como assim? Não, ela é positiva. Agora, pra mim, o Rá-Tim-Bum da TV Cultura era um pouco mais positivo, entendeu? Ah, cara, pelo menos ali o cara tinha um bom senso ali na TV. Mano. Porque o Rá-Tim-Bum era fodão, mano. O Rá-Tim-Bum ali, mano, era um programa educativo mesmo. Eu gosto do Rá-Tim-Bum, eu só conheço o Castelo Rá-Tim-Bum. O programa Rá-Tim-Bum. Ah, mas se lascar, que... se lascar, né? Tô... Nunca assistiu o Rá-Tim-Bum do Começa a Engenhoca Zona do Guabiru, muito doido lá. Ah, sim, pode crer, pode crer, pode crer. O negócio do Senta que lá vem história. É, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Isso aí é, realmente eu lembro disso. Eu acho que teve um tempo que esse Senta que lá vem história, esses programas do Rá-Tim-Bum que tu tá falando, fizeram parte do Castelo, entendeu? O que acontece é que assim, mano, do mesmo jeito que todo programa infantil da Manchete era Clube da Criança, na TV Cultura, todo programa nesse formato de diversão educativa pra criança era Rá-Tim-Bum. Aí na época que eu era mais novo, mano, eu já tinha uns 20 anos, na década de 90, mais ou menos. Aí lançaram o Castelo Rá-Tim-Bum, entendeu? Que era como se fosse uma repaginada. Eles pegaram o conteúdo todinho do Rá-Tim-Bum e lançaram no Castelo. Pois é, é isso então, que eu tô dizendo, que tipo assim, o Rá-Tim-Bum em si fazia parte do Castelo, tá entendendo? Porque o Castelo Rá-Tim-Bum, ele veio com esse mesmo formato, entendeu? Só mudou como é mostrado, mas sempre que lá vem a história, o rato que passa pra tomar banho lá, uma mão lava a outra, esse tipo de coisa isso de teve, o pinguim uma lá. Uma mão lava a outra era um rapzão clássico. Outra doideira, viu? Uma lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra mão, lava uma mão, lava o outra. O Rá-Tim-Bum, ele era mais um programa estilo TV Colosso, né? Era tipo um programa de reportagem e tinha vários quadros. Tinha os aquanautas, né? Os aquanautas. Ah, pronto, tu sabe qual é a grande diferença do Rá-Tim-Bum? É porque tinha o professor Tiburcio, né? Professor Tiburcio. Uma mão, lava outra. O professor Tibúrcio, que era o Marcelo Tais, né, mano? Cara, vê, né, meu, quanto o cara rala pra poder ser alguém na vida, né? É doido, mano. Não, e tinha também aquela parada da Esfinge, né? Ah, da Esfinge era irado, né? Daqui a pouco, depois do comercial, tem a resposta e tal. O enigma da Esfinge era tenso, mano. Sim, eu acho que, tipo, dos programas infantil todos, os da TV Culturas eram os melhores realmente pra criança, entendeu? É. Pra criança. Sabe o que é o mais tenso, mano? Porque, se eu não me engano, a lenda real da Esfinge, se o cara errasse, ela matava o cara, né? É, comia o cara, né? Com a boca. É, comia. Ah, sim. Aí dizer que comer o cara é pior do que matar, né? O Rá-Tim-Bum também me lembro que eu gostava do quadro daquele bicho que era o Máscara. O Máscara, né? Máscara. Crasão ali, que era tipo um detetive, né? Eu gostava do companheiro dele, era o Cleosvaldo, né? Uma coisa assim. Godofredo, eu acho. Era o Godofredo. Que era um guabiruzão, mas que dava de sobretudo. É o Godofredo, é o Godofredo. Nossa, cara. Isso era muito bom, cara. Com certeza, é o Godofredo. Esse bicho sai, porra, Godofredo, quem foi que roubou meu queijo? Não sei o que, né? Tem que fazer uma investigação aí. Eu mato que o cara era detetive, né, cara? E sempre dava merda com ele, cara. Pois é, pode ser qualquer pessoa. O Godofredo assim, ó, com a boca cheia de queijo. Não, mano. A música do Rá-Tim-Bum dos porquinhos que ensina a tomar banho ali. Sabe que essa bicha aí foi censurada, né? Não, mano. Foi, mano. Porque pra tu ver como era a inocência naquele tempo. No tempo do Rá-Tim-Bumzão, essa música dos porquinhos era exibida com as crianças tomando banho, né, e tal. É. No banheiro público, né, e tal, aquele negócio. Só que hoje em dia, mano, o mundo tá tão destruído de um jeito, mano, que... Caralho, é, realmente o cara não pode mais exibir cenas daquelas, não, pô. Criança tomando banho e tal no banheiro é um negócio pesado, mano. Como é que tá a mente do ser humano, né, hoje em dia? É, não, do brasileiro em si, né, porque a putaria tá pesada. Não, cara, é a humanidade, cara. É a humanidade. São lascados, mas é a humanidade. A gente é porque, em termos de mau exemplo, a gente é referência, mano. O mundo todo. Pois é, isso aqui. A gente é referência. É isso que eu tenho. Imagine agora o Neto levantado tipo número 1. É a referência, gente. A gente é demais. A gente é demais, ó. Da TV Cultura também tinha o X-Tudo, né, mano? Quem é que lembra do X-Tudo ali, velho? X-Tudo, eu me lembro. Não, eu nem lembro, olha, mano. X-Tudo. Não lembro, cara, assim. Caralho, ô, Jota, eu não lembro de porra nenhuma. Não, cara, você... É como você tá dizendo, tipo assim, ou vocês são muito velhos, cara, ou são muito novos. Porque, tipo assim, Rá-Tim-Bum, assim, eu cheguei a assistir a programa da Xuxa, tudo isso eu cheguei a assistir. Mas lembrar, cara, assim, lembrar de verdade, não, cara. Você tá maluco. Ele ensinava o X, mas esse bicho chegava assim. Era tipo, hoje em dia é famoso, né? Esse negócio do cara fazer vlog e abrir um canal do YouTube de gastronomia. Mas quem inventou essa parada foi o X-Tudo. O X-Tudo é um amigo dele gordo, né? Um amigo dele gordo. É. Era aquela parada assim, mas vamos fazer o que hoje? Não, vamos fazer um hambúrguer aqui e tal. O que é que a gente precisa? Não, pão. Lembrei. Pão, a carne, a alface, e agora? Não, joga tudo no micro-ondas aí. Pá, jogava tudo no micro-ondas, aí abria. Aí tava lá o bicho pronto lá pra... Não, eu me lembro que ele estava fazendo sanduíche de queijo. Mas o que é que você precisa? Não, duas fatias de pão, uma fatia de queijo. Você bota uma fatia de pão, a de queijo, a de pão, pronto, tá aí. Pronto, cara, tá aí. Esse programa é. Eu acho que eu lembro dele. Era tipo Mr. Maker de hoje em dia, né? Você pegava o. Ele chegava, tipo assim, fazer coisa com tesoura, com jornal, ponta, né? Ponta na época, tesoura sem ponta. Sim, eu lembro desse. Hoje em dia, cara, tesoura, se não tiver, faz com a faca mesmo, né? Agora o X todo é curioso, porque como o Jota disse, eu me lembro só, mano, do quadro de uma pancada, o X e o gordão, mano. Os outros quadros eu não lembro direito, não. É legal que eu me lembro de um quadro que era tal coisa e tal, e um gordo lá no meio. Eu me lembro ali do no dia que esses bichos ensinaram a fazer um milkshake. E aí, o que é que a gente precisa do milkshake? Só o X assim, rapaz, sei não. Deixa eu olhar no livro aqui aí. Acho que eles fazem uns experiências, né, também. É. Aquela parada do cara botar mentos na Coca-Cola, né? Parada dessa, eu acho que naquele tempo eles já faziam isso aí. Agora, antes do X-Tudo, vocês se lembram do Gloob Gloob? Ixi, mano. Puta merda. Sempre fazia só as propagandazinhas deles. Gloob Gloob. Gloob Gloob. A abertura era massa, mano, do programa também. Tinha tipo um peixezão elétrico, né? Dava uma mordida ali no, na tomada, né, da televisão. Não, no começo eu me lembro, mano. Era um pescador muito doido que não sei por que ele quis cruzar o rio com a televisão, né? Ah, é? Aí esse bicho pega e derruba a televisão dentro d'água, ó. Porra! Vou errar um pau da minha mulher, eu caguei o pau na televisão e tal. Aí, por sorte, o peixe elétrico morde a tomada, né? E miraculosamente os peixes conseguem ter TV a cabo, né? Debaixo d'água. É mesmo, é isso aí mesmo. O fato da televisão funcionar embaixo d'água, né? Ignora total, né, cara? Não... É outro sinal da inocência, mano, daquele tempo. Eu não tenho um negócio que eu nunca questionei, mano, aquela televisão funcionar debaixo d'água. Tem energia, mano. Parecia tanta loucura um pescador tentar levar a televisão do canto pro outro, né, cara, que a parte dela funcionar é o de menos. Mas não passava nenhum desenho não, né, no Globo Globo, era só... Passar, mas se a porra da televisão era justamente pra passar os desenhos... Lembra? Não, eu achava que era só o... Porra da televisão. Só os peixes falando mesmo ali. Esse Big Globe, cara, era do pessoal pintado, né? Era do... dos peixes e tal. Até porque, mas se só dois peixes conversando, ia ser um programa chato pra caralho, viu, mano? Não, mas tem o cara ficava duas horas vendo dois peixes conversando. Mas tinha uns convidados, pô. Tinha um caranguejozão ali, a mulher que fazia o caranguejo. Aí né? Tinha um caranguejo. Tinha um siri cascudo, né? Chegava assim, bicho, mano, aí veio o caranguejo, puta que pariu, fudeu o programa ali. Mas tinha agora o negócio é que eu não sei porquê, os desenhos da TV Cultura, naquela época do Globo Globo e tal, esses bichos eram europeus, sei lá, eram uns desenhosão que você não vê hoje em dia. Eu me lembro que tinha um desenhosão de um vampiro lá, muito louco. Passou o Tintin, mano. Cara, Tintin era maneiro, cara. Tintin é europeu e tudo. Tintin era foda demais, mano. Tu é doido. Esse programa passava lá pela mais ou menos umas 5 e 6 horas da tarde, né? Esse programa também. Outro desenho também que eu me lembro de ter passado na primeira vez na TV Cultura foi o Doug Funny, mano. Doug Funnyzão ali. Na época que nem era da Disney ele, né? Porque hoje ele é da Disney, né? O Doug. É? O Doug? É? Cara, eu ia morrer sem saber. Sério que o Doug é da Disney hoje em dia? A Disney comprou, mano, o Doug. Se eu fosse apostar, eu diria que ele era da Nickelodeon. Pode ser. A Nickelodeon parece mais plausível pra mim. Não, ele foi da... Ele era na primeira vez da Nickelodeon, só que a Disney comprou, mano. A Disney anda comprando tudo, né? Tem alguém vendendo, a Disney tá comprando, né, cara? Foi até quando saiu o filme, mano, do Doug, na época da Disney. Mas agora eu acho foda demais, mano, acho o desenho do Doug. Cara, é Doug, mano. O que eu acho legal do Doug, mano, que esse bicho, naquele tempo, o fato do cara ser nerd ainda era uma parada altamente discriminatória, né? E o maneiro do Doug, que esse bicho era altamente nerd, e era um contexto suavizado que você nem notava, mano. Porque, tipo, eu não sei se vocês vão lembrar de cabeça, mas nos episódios do... Ele tinha vários alter egos, que era como ele resolvia lá os problemas dele. Tinha o Smash Adams, que era uma alusão ao James Bond. Tinha o... Capitão Codorna. Capitão Codorna, né, cara? O super-herói, o não sei o que, Canyon. Jace Canyon, eu acho, que era o Indiana Jones na mente dele e tal. E o contexto dele era todo em cima disso, mano. De nerd, super-herói, história em quadrinhos, cinema. Eu achava legal que, tipo assim, se você for pegar nisso, ele, quando virava o Capitão Codorna, é um super-herói qualquer, né? Mas o amigo dele, o Skeeter, virava o surfista prateado, cara. Era muito maneiro isso, cara. Caralho, nem me lembrava, é mesmo. Cara, assim, não sei se é por influência disso, mas eu imagino o Ford Pift do Guia do Mochileiro como o Skeeter, cara, do Doug, cara. Caralho. Quando eu tô lendo o livro, eu imagino como se fosse o Doug e o Skeeter, cara. Eu não consigo deixar de pensar nisso. É verdade, dá. Que é dois amigão e o amigo dele é muito estranho, cara. O Skeeter tá só esperando, né, os golfos. É. Rapaz, Doug, tenho que te contar um negócio. Vai passar aí uma ferrovia aí espacial e tal, você tem que sair fora daqui. É, e o cachorro dele também, né, o Costelinha ali, bicho, e até... Eu, Costelinha. De muito tempo, mano, eu tentei botar o nome do meu cachorro de Costelinha, mas nunca consegui, mano. Como é que é, o cachorro nunca aceitava, né, mano? só atendia por outro nome, né? O bicho fita uma égua, é, né? Você tava perguntando como é que a pessoa atenta. Ela bota e pronto, mano. Não, pô. Minha mãe não deixava, vamos chamar de bolinha, sei o quê, pulga, sei lá o quê. Isso é interessante, pulga, né? Que os pais dão os animais pras crianças, mas as crianças nunca escolhem o nome, cara. Isso é destrutivo. Chegava assim, é, costelinha e tal. Não, é o... É o... Como é? É o... Anel. Pobre do Joel, mano. É engraçado demais essas coisas. Não, eu sempre tentei botar o nome do cachorro de costelinha. Quando eu era pequeno também, assistia Doug e eu queria escrever no meu diário. Nossa, cara. Ah, é, né? Mas tinha essa parada mesmo. Não, era tudo no diário dele, cara. É. Você era como funciona a narração do diário dele, cara. O desenho todo, basicamente. É, contando o dia dele ali. Eu não sei como é em outros países, mas aqui no Brasil, um cara tem um diário, pegava meio mal. Até você ser uma menina, cara, pegava meio mal aqui, você tem um diário. Tinha uma ex minha que tinha um diário, cara, e tipo assim, era completamente estranho. Você via que o pessoal falava, como assim você tem um diário, tá entendendo? Ah, não, mas eu sou a favor dos diários, porque os grandes navegadores... Sempre teve um, sempre teve um. Utilizam diários. Assim, sempre cara, teve um. O primeiro dia que eu escrevi no meu diário, minha mãe então comprou. Teve um diário, hein? Não, eu tive. Ó. Deixa, e aí já... Aí eu escrevi, aí... Era aquele do cadeado, né? Não. Era um caderno de Libra, né? Que meu diário. De Librazão, né? Eu escrevi na primeira página, escrevi, não sei o quê. Aí minha mãe leu ali, aí eu, puta que pariu. Este baitolato. Aí eu, mas não sei o que, não pode ler não e tal. Aí desde esse dia aí que eu passei a anotar os meus truques de videogames ali no caderno. Eu pensei que tu ia dizer que desde esse dia tu teve que aprender a língua do P, ó. Ah, vai dizer que a língua do P, a mãe dele não sabia, né, cara? Não, é difícil, né? Outro programazão ali da TV Cultura que era massa era o Pingu, mano. Pinguzão ali. Bicho, era massa, velho. Tá doido. É, mas eu achava muito massa, mas esse programa aí, mano, era um dos exemplos de como a grade da TV Cultura era um roletezão loucura, viu, mano? Porque esse Pingu aí, mano, se duvidar, o idioma dele é russo, ucraniano, alguma coisa assim, sabe? Ele é da Suécia, se eu não me engano. Porque tu se liga que na hora, eu acho, né, que na hora que eles falavam que o cara pensava que ele estava grunhindo, né, não sei o quê. Eu acho que ele estava falando em sueco e o cara, devido não entender, pensava que era grunhido. Os caras falando em sueco, mano. Do mesmo jeito dos bonecos do Pingu falando, é uma escrotidão muito. Tipo uma buzina, né? O cara falando. Muito engraçado. Imagina assim, na frente, o cara conversando. Os caras. O cara chegando na Suécia conversando, todo mundo do mesmo jeito, né? Ó, oh, doido, mano. Todo mundo. E o cara fazendo aquele bico de buzina assim. Aí dentro, o bico de buzina. Eu me lembro do episódio do nascimento da irmã do Pingu. Foi taria. Deixa eu mostrar o parto, mas dá pra. Ah, esse ovo lá e tal, aí os médicos vão lá quebrar o ovo. O ovo? Sim. Aí os médicos vão lá na casa do Pingu pra poder quebrar o ovo da irmã dele. Tu vê como a mente hoje em dia, irmã, tá poluída. Vão quebrar o ovo da irmã dele. Certeza que era irmã. O cara é tarefa que quando ela nasce, o médico bota ela em cima de um bloco de gelo assim. Aí o Pingu vai lá e ela dá uma mijada ali, velho. Caramba, foi bem. Dá uma mijada e fica lá, aí o Pingu, não sei o quê. É só um médico assim, aí pega um pedaço de massinha e vai lá limpar. É, mas nessa cena não é aquela que o médico olha assim, começa a rir, faz aquela parada assim com a mão, não, velho. Na minha mente vê essa cena, mano, não sei por quê, mano. Mas o Pingu era engraçado, mano. O Pingu era... era legal ali. É, Pingu era um programa, era bom. E pra quem nunca assistiu, o Curioso do Pingu era isso aí, mano, que era um seriado em aquele slow motion, né, de massinha. Stop motion. Que o cara não entendia porra nenhuma que o bicho falava, mas compreendia a história todinha, né? Era tipo o Mr. Bean dos desenhos, né, cara? Acho. Bom, tá aí agora foi o paralelozão supremo, era o Mr. Bean do stop motion. O cara não entendia uma palavra, mano, do que os bichos... Mas o cara entendia toda a linha de raciocínio do episódio, mano. Puta merda. Isso é foda demais, mas isso aí. Mas o Neto tava falando aí que a programação era roulette, assim, completamente aleatória, cara. Eu já estudei em um colégio que, ó, a matéria era dada pela teleaula, cara. Então, tipo assim, a aula era pra começar, tipo, uma hora. A gente passava até umas 2 e meia sem fazer nada, esperando a aula começar, cara. Aí é massa. Não, mas sabe por que eu ficava puto? Mas teve uma época que a TV Cultura, esses bichos colocaram um cursozão completo, doideira, de japonês, né? Aí o curso era 8 horas da manhã. O bicho, mas é agora, ó. O cara levantava pra assistir. Pois é, vou aprender japonês agora em casa. O cursozão de qualidade aqui, certificado pela Associação de Brasileiros Japoneses e tal. Aí beleza, né? A primeira semana o curso foi uma maravilha, mano. Eu gravava até os VHS, mano, do curso. Ixi, mano. Sabia que isso é pirataria, né? Não, não, porque é TV Cultura, mas eles são a favor da divulgação do conhecimento. Aí eu também só gravava deles, né, cara? Não, é só deles, de outro não. Aí, beleza, né? A primeira semana o cursão foi doideira e tal. Aí chegou na outra segunda, ó. Aí de manhã tava passando um programa aleatório, aquele da Malhação, se liga? É umas senhoras com uns cabos de vassoura. Aí eu, mano, nem passou programa hoje, mas eu sei, mas que nunca mais na TV Cultura passou esse programa aí, mano. E a programação da TV Cultura é pior e muito do que a do SBT em sentido de rolete, mano. O programa só tem... O único programa que eu vi se manter na TV Cultura, mano, é dois programas. É o Roda Viva, que é toda segunda, e o Metrópole. Pronto, agora qualquer outro programa é na doida. Cara, não tem horário fixo, não. Roda Viva ali é antigo. O Roda Viva é antigo, mas é um programa inteligente, é bom, viu? É. Não, porque eu ficava indignado, teve uma época que eu assistia muito a TV Cultura, né? Aí, realmente, os programas da TV Cultura, comparado com a televisão brasileira, são os mais, vamos dizer, cult e intelectualizados, né? Tinha um programa lá, fora o Roda Viva, que é como o pessoal diz, o Roda Viva é um programa inteligentíssimo, mano. É. Mas quem é que assiste o Roda Viva, mano? O cara chega assim aí, porra, mano, Roda Viva, mano, bota aí no 10, uma tela quente e tal. Mas aí que tá, cara. O problema não é o programa Roda Viva. O problema é quem tá assistindo, cara. Entendeu? Tem até uma entrevista do Valdez Ludwig, mano, que o Neto me enviou, que é foda, mano, desse aí. Mano. Eu me lembro, mano, que eu assisti uma entrevista do Abu Jarana. Os caras dizendo assim, Abu Jarana, o seu programa na atualidade é o programa mais inteligente da televisão brasileira, não sei o quê. Você dá de 10 a 0 no jogo. É o Abu Jarman, né? Hã? Abu Jarman, o nome do cara, né? É, tipo, eu chamo de Abujarana, é. Abujarana, cara, qualquer coisa, né? É, Abujarana. Aí esse bicho tava tudo bem, o programa é inteligente, mas 15 pessoas assistem. Caralho. O repórter assim, falou... Mas aí que tá, tipo assim, cara, o Roda Viva em si, ele é um programa muito bom, mas o problema dele tá em duas coisas. Primeiro, os brasileiros... Passa pro Brasil. É, os brasileiros não tão nem aí. E o segundo, cara, é que, tipo assim, os convidados são completamente whatever, cara. A gente cara, mano... Quando tem algum convidado que você conhece, às vezes até o convidado fez alguma coisa interessante, mas tipo assim, ninguém conhece o cara, também que a gente vai saber, tá entendendo? Que ele fez alguma coisa. Aí você olha, ah, quem é o convidado? Ah, é o fulaninho de tal, não sei das contas. Eu não sei nem quem é esse cara. Eu lembro que uma vez eles entrevistaram o Colo, o cara, o Colo, voltei no 10, o que é que tá passando na tela quente? Nossa, velho. Mas tipo assim, cara, eles, a ideia do programa é muito boa. Não, é fenomenal, os caras fazem charge ao vivo, mano. Qual ah, é o dia que os caras fazem charge ao vivo? Mas assim, pra falar a verdade, a única parte, cara, é a parte do charge, cara. Às vezes é muito vergonha alheia, mas tirando isso é bom, cara. Ô outro programa ali que sempre entra na pauta do Asila, mano, quando tem alguma coisa relacionada à televisão, é o Mundo de Bikman. Esse é foda. O Mundo de Bikman é muito foda, velho. O esse X-Studio, o Mundo de Bikman, fazia um, era basicamente o mesmo estilo de programa, não? Ah, mano. O X-Studio só que o mundo... era todo louco, pô. Pois é, mas falando assim, tipo assim... O X-Studio era level 10, mas... É, mas o que eu tô falando, tipo assim, é basicamente experimentos, é criação de coisa. O Mundo de Bikman era mais ou menos isso, não? O Mundo de Bikman era mais foda, mas... É, não, não tô dizendo se era pior, melhor, pior... Ah, o X-Studio, ele era mais culinária. Não, mas aí também é putaria, mano. É? Os ouvintes antigos, mano, que vão se lembrar do X-Studio, vão te maiar, tu dizer que o X-Studio era mais culinária, mano. É, pô. Culinária? Culinária, mano. Tinha... É cocô, 15 quadros aí, de 15 em 15 dias, saiu um de culinária. Não, cara, não, programa de culinária. É o doido. Eu acho que é uma segunda vacilada. Ficar calado. Isso aí, sem dúvida, né? Assim. Eu digo que é culinária porque eu aprendi a fazer sanduíche de queijo e presunto no X. Aí quer dizer que só porque tu aprendeu, o programa agora é culinária. O nome do programa era X-Tudo. Cara, X-Tudo é uma relação a um hambúrguer, né, cara? É uma mistura de tudo, cara. Tá mal, o bico, mas... Eu aposto que vai cortar essa parte pra poder não tomar duas vaciladas no mesmo programa, né? Vai ficar só nesse programa aqui com duas prendas acumuladas aí. O bicho, se você cortar, eu digo no, eu falo nos coisas, nos comentários, eu lhe entrego. Bic, mano, eu me lembro de ter feito várias experiências, mano, do programa ali que ele ensinava e tal. Eu vou ser sincero, mano, eu dava muito valor ao programa do Bic, mas eu acho que se eu fiz 3 ou 4 experiências daquela, foi muito. Eu nunca fiz experimento. Eu acho que eu fiz a parada da colher no nariz e olha lá. Tem uma do garfo, mano, que o cara é equilibrar 2 garfos. Um palito de dente, era massa também. E a abertura é foda, mano. A abertura do Bikman é muito massa. Bikman era o tipo de formato de programa que, vamos dizer, deveria voltar, sabia? Porque ele tem esse conceito que hoje em dia o pessoal valoriza da maneira, vamos dizer, mais espontânea de você adquirir conhecimento, sabia? Divertido, né? Pois é, o cara assimila muita coisa daqui dele. Até hoje eu sei como é que funciona o espirro por causa do mundo de Bikman. Bikman, mundo de Bikman era um programa inteligente demais, mano. Isso é doido. Cara, eu sei. O pior é que hoje em dia nem existe mais essas corras, né, mano? Eu sinto muita saudade, mano, desse programa. É só na putaria direto, mano. Mas assim, não. Não, cara, assim, eu tenho uma prima pequena que, basicamente assim, ela dá agora com uns 2 anos, mas eu cresci do lado dela, entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia o que eu vejo que tem parecido com isso é o Mr. Make, como eu te falo no X-Tudo. Mr. Make tem algo, é bem parecido, assim, tipo assim, de criação de coisa, diferenciar a imaginação, tá entendendo? Mas é não Mr. chega... Mr. Make no jogo do bicho, né? Pois é, cara, mas aí que tá, não é tão conhecido. Aí não caiu, não, viu? A ficha. Mas eu acho que é o... Que era o legal, mano, do Bikman. Como é que é esse Mr. Make, mano, tem... Tipo assim, mas aí que ele tá... Ele usa o cabelo pra cima. É, aí que tá, cara, o Mr. Maker, ele é mais pra criação de coisa, entendeu? Por isso que é Mr. Maker, mas tipo assim, esse que é o ponto, tipo assim, ele não ensina ciência, tá entendendo? Ele ensina a parte da criação e imaginação, e isso realmente faz falta, que é tipo assim, no Bikman, tu fazia uma coisa que era, tipo, uma criação, e ao mesmo tempo ele te ensinava uma coisa científica, entendeu? Agora tu falou um ponto importante, viu, macho? Hoje os programas de hoje em dia, esses bichos influenciam pouquíssimo a criatividade da pessoa. É, mas tá é quase zero. Ah, naquela época ali, mas a gente tinha o Você Decide, mano. Nossa, Você Decide, cara. Ah, que prova maior do que o poder do cara de criar um final aí, mano. A criatividade decide. E tal. Você Decide, olha, hoje em dia o cara tem Big Brother só pra decidir, né, a vida dos outros. Ah, é pagando, hein, porque naquele tempo Você Decide era de graça. É, Intercine ali, o cara se ligava pra lá pra pedir o filme ali. Cara, o Intercine era tipo assim, abriu a ligação, depois de 2 minutos fechava, cara, era inacreditável, você tinha que ligar bem na hora, apareceu o número, tinha que estar ligando já. Eu já liguei muito. Eu ligava pra pedir o Dragão Branco, né? O foda do Intercine era esse, mano. Os ouvintes, mano, utilizavam o mesmo critério do Theo. Era assim, o filme A e o filme B. Os caras olhavam assim, vixe, mas qual desses dois tem mais chance de aparecer percentual de nudez? Aí sempre ganhava o filme que tivesse a maior probabilidade, mano. Era certeza, mano. Era tipo, sei lá, Loucademia de Polícia e um filme do Bruce Lee. Loucademia de Polícia ganhava direto. Dizer, não, mas Bruce Lee não aparece ninguém no não. Loucademia de Polícia. Mas assim, cara, não sei pra tu, mas pra mim, sempre que eu votava no filme, ele ganhava, entendeu? Provavelmente só eu votava, então, tá entendendo? Porque... Foi o dia da tua rua, né? Aí, ou empatava ou alguém ganhava. Cara, era inacreditável, cara. É sério, eu nunca... Não, tipo assim, dificilmente eu conseguia votar, porque era, tipo, meio segundo pra você conseguir ligar, tá entendendo? Mas quando eu conseguia, cara, o filme ganhava. Então, graças a tu é que passava o filme. Sei lá, vai ver. Só eu... Porque era muito rápido, cara, muito rápido. Aparecia o número, quando aparecia o número, você já tinha que estar ligando. Porque se você demorasse um pouquinho, já fechava. Ah, era, né? Muito bem, Neto. O episódio ficou gigantesco, né, cara? Não dá pra gente falar sobre tudo aqui, né? Essa cortada no meio da gravação e tal. Não, mas a parte 2 vai sair segunda-feira, né, cara? O episódio tá gigante. Então fica ligado aí no asileitor.com.br pra saber se o episódio já saiu, né? Exatamente. Inclusive tem gente dizendo que a segunda parte tá ainda melhor do que a primeira, né? Então você baixa aí, ouve e confere. Exatamente.